Ladies and gentlemen, this is Pop Live. Senhoras e senhores, este é o Pop ao vivo. Começar mais outra! Dali Ellison! Dali DJ Ellison! Bora, sítio Daniele! Joga a mãozinha em cima! Bora no 3, no 2, no 1! Olha quem tá na área! Live. Mãozinha direita pra cima e dá-lhe uma bicada. Vai. Ele vai botando. Das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um superpoder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece. No 3, no 2, no 1, mais outra! A intensidade é pra si! Na condição, estourei logo o Xandão. Regnei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som já vai ter turba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. E a torcida do Bicola joga a mãozinha pra cima. Só que é do papão. E acredita que o Paysandu vai se classificar pras quartas de final da Copa do Brasil. Joga a mãozinha em cima, bate na palminha. A torcida do Leão também tá aí presente. Joga a mãozinha pra cima. Mãozinha direita pra cima, mãozinha direita pra cima. E dali uma bicada. Dali uma bicada. Vai! Bicada. Dali Ellison! Ellison, o DJ premiado Top Marketing. Aqui novinha, eu sou safadinho. Ele vai empurrando. Empurra, Jamaica. sou DJ. Ei, segura bem baixinho, segura bem baixinho, que não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima, mãozinha, mãozinha, mãozinha, e canta assim. Eu quero mais uma, primeira torcida do Paysandu aí, quem é do Bicola, joga a mãozinha pra cima e canta agora, vai, vai, vai, vai, vai. E quem é do clube do Remo, joga a mãozinha pra cima e canta! E quem não tem hora pra chegar em casa, pra cima, vai! Live. O Spike, o homem da Azulzinha hoje. Hoje é Azulzinha, só na Azulzinha. Pode virar, meu irmão! Meu amigo Jorginho, dos nossos fanáticos aqui no Pop. Alô, Jorginho! Ele é a primeira dama. Obrigado, meu parceiro Ninho, Super VIP! Super VIP! Tamo juntinho, hein, meu irmão? Alô, Curtindo, vem, vem. Curtindo sua praia, rolando uma janela. Obrigado, minha CDC também, lá de Guaraci. Galera marcando firmeza hoje com a gente. Sempre, sempre vem. Ai, que delícia pra fazer. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. E a PDK também na frente do Pop. Live, live. Live. Cheguei no baile, um novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Come on. Pop Live, meu filho! Mas tem uma área VIP especialmente pra eles aqui no Pop Live, assim que eu gosto. Rodrigo, Roberto e Guipe, olha ali, meu irmão, meu parceiro Bola, a nossa GDK também tá aí com a gente. Valeu, Ana Lourinha, todo mundo juntinho. Ai, ai, rolar casamento em 2015, me convida que eu sou o padrinho. Vai! DJ Ellison, Ellison. Quando penso em ligar pra você. E a família Tapanã? Me escondo de todas as formas. Minha CDC na minha direita, obrigado, garoto! Eu quero criar esperança. Valeu, Everton! Esse casamento, sai ou não sai? Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você, muito. Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. É meu águia que grita. Venha, diz como é que eu posso ser feliz se você não está aqui. Yeah. É seu nome que ele grita. Venha, Viviane Batidão. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quebra a cara e a dor machuca o coração. Meu parceiro Carlinho da TechFix tá aqui com a gente também, convidado especial do Gelison. Esse nome é exclusivo, né? Internacional. Tailândia 3D. O Elton do Teroné, Andresa Caroline, também um puff. Brasil Furacão! Meu parceiro Batistão também tá aí com a gente. Alô, Batistão! Não liga mais 3 da manhã pra mim, rapaz. Alô, Afonso! Alô, minha G1! O meu parceiro Vavá! Sabadinho. Assim você soubesse o tanto que te amei. Teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Bora, Clabinho Leal, cadê você? Super Pop. presente com a gente, registrando tudo hoje no show do Pop Live. Live, live. Elias Tops também, live, meu irmão, pode crer. Live. Tops do bebê. Amanhã é aniversário do Wilk. Na casa do rock, meu irmão. Eita coisa boa. Me convida, me convida. Me convida que eu vou. Eu tô no águia, meu irmão. Vai. Ela faz a cobra subir. Ela faz a cobra subir. Ela faz a cobra subir. Ela faz. Porque eu voltei, não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite de novo, o meu amor vou te dar. Do Gelson. Eu sou GDK, galera da QV. Eu sou GDK. Eu sou GDK. E pra sempre eu vou Nosso amor é verdadeiro, é forte o bastante, viu, pezão? Débora! Vou tirar o chapéu pra esse casal, viu, meu irmão? Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha. Por favor, não chora. Hoje perdi, no meio eu rodei, mas troquei, foi tira e viria. Amaram pra mim, que foi, eu não sei, me entreguei pra te rever um dia. Hoje perdi, no meio eu rodei, mas troquei, foi tira e viria. Sempre que eu caí, eu me levantei, me entreguei pra te rever um dia. Banda Os Brothers, a maior referência em Melody. DJ Carlos Souri, lá na Neia Vigarista. 5.0 aqui com a gente. Obrigado, viu, Maninho, você. O meu parceiro, Júnior Alucinado, também daí com a gente. O Mirim da XK, Ed Carlos e a primeira dama, Dona Natália. A todo mundo ali com a gente, meu grande amigo. Fabinho da Vila, meu irmão. O Gleison Super Gás também. Valeu de montão, nossos eternamente. Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha. Por favor, não chora. Deixa no batidão, deixa no batidão. E a galera que vem de Quaraci tem moral no pop, hein, meu irmão? Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Tanto tempo que por ti perdi. Eu quero só a voz do GL, isso vai. Um amor, problemático de nós dois. Como dói a espera de um telefonema. Imagina que estás em outro colo. Bacana, mamãe. Sorrido de amar que não te ama. E o quê? É veneno sem antídoto. E amargura não terá um fim. Porque me deixou. E agora? Agora é sempre CDC. Sacudindo. Inventa. Inventei uma dança muito louca. Inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som ele é digital. O cenário é elétrico. Mexe a cabeça e o quadril e vá tremendo. Vem aí, moleque. A gente curtir essa aqui, ó. Bacusco, vai! yeah. Eu te amei de verdade, mas você não acredita. Sem batida, só no acústico. Hoje vivi com uma outra que te engana e pra você não tá nem aí. Viaja! Se tivesse o poder de voltar ao passado, me amaria como te amei. Mas a gente... Gira, mudança! Seu coração. Rafael Pitbull também tá aqui com a gente! O Bill Baby dos Mega Camaradas, alô Pablo das Teses. Eu sofri por essa paixão. Gira mundão, sofre o seu coração. Não ligue pra mim pra pedir perdão. Me arrisquei, te amei, não me valorizou. Eu sofri por essa. Égua, que contratação milionária, hein, Carlos Sonic? Dia do seu aniversário, DJ Júnior Alucinado, estreando lá na nega, né? Já tô sabendo, meu irmão. Agora bora dançar sim, com a batida, vai! Yeah, eu te amei de verdade, mas você não acreditou em mim. Hoje vivi com uma outra que te engana e pra você não tá nem aí. Se tivesse o poder de voltar ao passado, me amar... Nosso amigo Renan, Hélio Piriba, ame aí, companhia do Tutu. Me valorizou, eu sofri por essa paixão. Gira mundão, sofre o seu coração. Não ligue pra mim pra pedir perdão. Bora mais uma! Banda 007. Por quê? Será que é tão... Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. Só no batidão! Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. E ele? Ele não vai mudar. Você lembra ou não lembra? Você balança o coração do Cláudio da TechFix, meu irmão. Se eu quer saber, eu necessito ter de volta o seu carro. Alô, Rodrigo! Alô, Roberta! O que é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha. Fala na GDK e a Carlinha também. E o que é que as duas tão... Alô, Pezão! Alô, Débora! Agora, arrebenta, vai! Banda 007. É hoje, pessoal, que nós vamos despachar o Zeca da Joia lá no canal. Oh, oh, oh, oh. da nossa amiguinha Suzy Pop. Da aventura. Leilazinha. Também aqui presente. Também estão aqui presente com a gente curtindo o Pop Live. Os despintados do Pop também ali, Marinho. Aí, neném, essa é pra você, vai! A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. De rosa. Eu juro que nunca pensei. Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar. Não sinto mesmo que você. Família Curtição do Tabaranda, vem aqui com a gente. Quando bate a noite, a solidão que vem, eu vou pros braços de outra pessoa. Ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça. Jorginho e a sua primeira dama. Droga, inclusive, ela está aniversariando hoje. E ele está realmente numa farra muito bonita aqui na retaguarda do Agrifogo Super Pop. Alô, Jorginho! A primeira dama está no berço, então é tudo por sua conta, meu irmão. Alô, Nil Super VIP. A gente acabou. E a sua baixinha. Pequena no tamanho, mas grande no poder. Manda tudo. Eu juro que nunca pensei. Nosso amigo Biriba! Aí com a gente, fala Biriba, você, o Renan também e o meu amigo Tuntum! Os nossos eternamente com tudo, hoje aqui no Tabanã. Só faltou o Michel, né, Tuntum? Que vem, eu vou pro Eliseu, Douglas, Júnior, Eric, da Super Tese do Tabanã também na área. Juro, não quero. Alô, Pezão, alô, Débora. O casal Xana também com a gente. Amo, não é você. Rodrigo e a Roberta. Eu fico com ela, mas vou te ver. Fotora Abraão. Nosso super usado. Você feito. Eu sou dependente. Ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu Breno! Mas pra abandona gente... a família, meu irmão. Olha aí, Nilce. Eu amo, não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente. Davidson e Nandinho Pressão, arrepiando geral, é no 12 Família. É assim! É aquele velho ditado, meu irmão! A gente dá moral pra quem dá moral pra gente, é o Carlos Sonic! DJ Carlos Sonic na área, bora Rafael! Amigo da Vila também, daí com a gente, meu amigo Mirim da XK! Bora Mirim pra cima, alô Júlio, alucinado! Não te mete, sai da frente, sempre é giradinha. Eu vou fazer que a vida. Dia 6 de setembro, hein? Tá no Sonic. Tamo junto e misturado, garoto. O zero é a nega. É o aniversário do patrão, meu irmão. Carista, ela já tá na pista. Vai ser pressão total e eu vou tá por lá. Davidson. Sonic é de Marituba, com a nega vigarista. Ninguém segura. Como é? DJ Carlos Sonic. É ele mesmo. De Marituba, com a nega vigarista. Ninguém segura. Eu vou com a nega vigarista. Ela já tá na pista. O homem é bom. O homem é espetacular. É a nega. DJ Betinho, Isabelense, DJ Mary. A dupla sucesso no Pará. Vai tremendo. E vai tremendo, vai tremendo. Tava no fluxo, a Zena vinha no grau. Sabe o que ela quer? Eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Empurra, Quero ver seu requebrado tentando me envolver. Quadradinho. Nosso empresário Clay também tá aí com a gente. Alô, Clay! Não te esconde, Clay! Bumbum guloso, as mina lá do Jota. Bumbum guloso, as mina do Pontale. Bumbum guloso. Esse pop é muito doido, esse pop é muito doido. Ele faz diferente, ele faz diferente. Canta pra mim assim! Na curtição, estourei logo o Xandão. Heavy label tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resisto, eu tenho surto, o que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaitetuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem que nós curtir o baile, é as baletes que comandam. E as meninas? Sou linda menina, sou das baletes no clima. Linda sensual do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada tá de olho e as baletes não esquenta. Bora, meu pop, meu pop, meu pop! Joga mais uma pra família, assim! É o fim, não dá mais onde o nosso amor se escondeu. Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que você... Você vai ou não vai? Eu vou, vou insistir. Não posso me... E as nossas joinhas do Águia vão à loucura, meu irmão! Bora mais uma, meninas, assim, ó. Canta essa aqui que eu quero ouvir. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim, mas quer saber? Tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite. Vem, galera, relembrar mais. Se pudesse, eu voltava ao passado. E faria a terra girar ao contrário. Voltava aquele dia. E não te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria. Me dizer. Foi ou não foi? Foi, amor. Me diz agora por que não voltou? Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas, se foi amor. Me diz agora por que não voltou? Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Segure as lágrimas que tem mais uma pra família pop cantar, meu irmão. Se você tiver tempo pra mim, me diga para onde não pode ir. Só quero que você me diga se me ama ou se não me quer mais. Só fico nessa solidão, esperando a resposta do coração. Por favor, me liga, amor. Só quero que você me diga se me ama, se me ama, se me quer. Bora, meu amigo Bola, Tato! E a Carlinha, Lourinha, Carlinha, GDK, Dominária! O Rodrigo e a Roberto, casal chama. Vamos pra viver, eu só quero morrer. Só quero ter você aqui, amor. Sentir o gosto do teu beijo. Teu corpo encostando no meu corpo. Não dá para viver, sentir. Bailando a 3D também tá aqui com a gente. Sofrendo. O Wellington do Tenoné, toda a galera do Tenoné mandando ver. Bora mais uma, meu pop, é assim. Uma melodia que traz você pra mim, como em sonhos que eu tenho com você. E as notas? Dó, ré ou mi, a nota não sei dizer, que represente a força dessa paixão. Meu anjo do amor, meu super-herói, quem nunca viveu um amor. E quem souber vai cantar. Se você achar essa canção, canção que me leve a você, te peço, cuide bem de mim e não deixe eu Manelzinho, o Reitinho também, toda a galera, obrigado, hein? Eu desci boa até o chão. Eu cheguei no baile, o novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Cola hoje. Tô na onda, tô curtindo. Olha aí, tô na onda. Onda é o jeito que eu me amarro. Tá doidão de baseado, tá doidão de baseado. Caralho. Olha, eu tô de fofoca. Olha, eu tô de fofoca. Parceiro Riquinho e todos os badalados futebol curtição aqui com a gente juntinho com o Afonso da G1 também. Meu amigo Afonso tá na área, meu irmão. É pancadão, pancadão de choraci. É pancadão de choraci. É pancadão de choraci. É pancadão. pancadão, é pancadão. E aí, Nandinho? Assim, vai despacinho. Fogo diz que nem... Da família Pop, inclusive vim aqui cumprimentar meu grande amigo Pezão, ele e a sua primeira dama Débora também está aqui presente, dona Viviane também por aqui com a gente, o nosso amigo Zeca da Joia, que vem aí atravessando todas as fronteiras para curtir o Agri Fogo Super Pop aqui na casa do pai dele, que é o setor do Pezão, né, meu irmão? Tá por aqui nossa CDC também por aqui com a gente, ele já passou na mesa dos caras aí, um grande abraço para você, nosso amigo Clay também lá de São Domingo do Capim. Alô, Clay, um grande abraço pra você com muito carinho. Enfim, a galera aqui do outro lado, do seu lado esquerdo, viu, maninho? Todo mundo já sendo abraçado e a gente já aqui no meio dessa galera cumprimentando todo mundo. Dari Davis, uma alivia não, maninho! 1, 2, 3, Dari Maestro! Olha a nossa PBK mandando ver! Frente a frente com o Pop Live. Égua, se fosse maior ia ficar melhor. Os primos Jesus, Washington, Dariane, Camila, Quartuzinho também. Paulinho Maluquinho. Além do sapatinho, tem a bermuda do Chaves agora. Bora, meu Pop! Vai assim! Olha o nosso amigo Pedro e o Marcelinho também aqui com a gente. E o nosso amigo Alex e Brian aqui, o Charlie Super VIP também por aqui com a gente. Essa galera tá revitando aqui no Pop lá. E eu não faço nada, é. Ei, Joe, então chame a polícia pra fazer uma é o Águia de Fogo.